It's Britney, bitch. Andreas Hacks. Remix. Remix. And I just wanna dance with you. Me too. Eu tô na pista pra ferver, quero ver. Se o mundo tá acabando, eu quero mais me envolver com você, deixa acontecer. Quero ser a melhor escolha que você pode fazer. Você quer mesmo me enlouquecer? É tão fácil, só chega mais perto e me beija, porque eu tô afim de você. O que eu posso fazer se você é realmente a pessoa que eu quero ter? Dá a mão e me segue, eu vou te fazer se envolver, me abraçar. Vamos comemorar, vamos desvoar, vem pra outro lugar. Vamos nos libertar, vamos ver o que dá. Se a lua deixar e o sol despontar, vamos continuar. E se o mundo acabar, vamos juntos pra onde o destino levar. This kitten got your tongue tied in knots, I see. I see, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I'm here. I noticed that you got it. You noticed that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this business, sicker than the remix. Baby, let me blow your mind tonight. Take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Watch me move when I lose it hard. Get you off with a touch dancing in the dark. You notice what I'm wearing, I notice when you're staring. You know that I can take it to the next level, baby. Harder than the A-list, next one on my hit list. Baby, let me blow your mind tonight. Take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Keep on dancing till the world ends.